machuca. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar.